Enquanto eles estão pagando, nós comemos de graça. Coro com coça na tchuca e a tropa se amarra. Tira essa roupa, mulher, vem dança pelada. Tô de pau duro só vendo tu mexer na raba. Putaria que fala, né? Vida de filme. Tô com vara, mulher, com perfil de clipe. Se eu posso me esquecer que tem, eu que não devo nada pra ninguém. Tô mexendo na cara, o homem não para, tu sabe que a tropa mantém. Se fica de fofoca, tu nunca mais brota aqui em casa. Não fica fazendo fofoca. Sem postar foto, não quero me emocionada. Quero calma. Clima pega fogo aqui dentro da treta. Entrou na vontade, saiu satisfeita. Localização aonde os alemão não brota. Traz canto, meu meiota, vamos comer buceta. Se eu não aproveitar o tempo passa, aperto mais uma da braba. Minha ex até ficou bolada, que elas tão morando na minha casa. Putaria que fala, né? Vida de filme. Tô com várias mulheres, com perfil de clipe. Putaria que fala, né? Viver dessa vida de filme. Tô com várias mulheres, minha casa agora virou cabaré. Saí de casa, eu tô pra fora, querendo a boa. Tenho contato na minha agenda, acho que essa porra é um cabaré. De um lado uma voz na minha mente dizendo pra mim, calma aí, não vai. Do outro cabelo dizendo que o tempo não vai voltar mais. Ainda é muito cedo pra você dizer que se apaixonou. Quero um motivo pra ficar na casa antes de eu apagar o meu cigarro. Cama redonda, luzinha vermelha. Meu quarto parece um hotel cinco estrelas. Todo dia pra nós é igual seis. Gente alugado, casa guerrada com a três. Só faixa preta, nós é uma de você. Tá era os contatos além da fronteira. Inimigos invisíveis. Tome outro nível nessa paz terrível. Putaria que fala, né? Vida de filme. Tô com várias mulheres, com perfil de clipe. Putaria que fala, né? Viver dessa vida de